Organize-se. Organize-se. Com Suzane Castelar. Não existe apenas um modo de organização. Para cada caso, há uma forma adequada às necessidades e exigências do cliente. Muito se fala em organização de residências. Porém, a organização de espaços e ambientes é um trabalho muito abrangente, não se impondo a qualquer impossibilidade. Para mais detalhes, envie um e-mail para suzane.castelar@gmail.com. Castelar com dois L's. A organização é um meio de multiplicar a força de um indivíduo. Peter Drucker.